está na escuta do controle. 557, quase alinhado, estou autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento no 60 graus, 052. Trip 5557, decola 226, estima controle 120.8. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Trip 5557. Trip 5557, bom dia, contato radar, estima para o nível 360, autorizado direto mesa. 360 direto e aí 5557. tripla 5557, Samsung Recife, 1251 e Alterne 13395.